Capítulo 6. Sinais dos Tempos. Jean-Paul Sartre. Trata-se de um caso pequeno, porém adequado para nos revelar as condições espirituais de nosso mundo atual. E isto é o que mais interessa observar. O Prêmio Nobel da Literatura de 1964 foi outorgado a Jean-Paul Sartre. Quem era Sartre? Em primeiro lugar, é absurdo negar a existência de Deus como o faz Sartre. De uma coisa que verdadeiramente não existe, não se possui sequer a ideia, e quando se nega a sua existência, é porque essa coisa é conhecida, o que significa que existe. E quanto mais se nega a sua existência, tanto mais o próprio fato de negá-la prova que ela existe. Mas então, o que se quer negar quando se nega a Deus? Com a própria negação, pretende-se destruir não a existência de Deus, o que é impossível porque ela não depende das nossas opiniões, mas somente a afirmação e a ideia alheia de que Deus existe. Isto não passa de uma guerra entre pensamentos humanos opostos, fato com o qual a existência objetiva de Deus nada tem a ver. Assim, ele continua existindo independentemente das afirmações ou negações humanas, que não vão além de quem as expressa, e, obviamente, nenhum poder tem sobre a existência de Deus. Não tendo bases objetivas, a negação de Sartre não é o resultado positivo de observações baseadas em fatos e deduções racionais deles extraídas. A sua negação é simplesmente um estado psicológico seu, como reação aos duros sofrimentos que encontrou na vida. Arrastado pela Segunda Guerra Mundial, com sua terra invadida, oprimido e isolado, forçado ao silêncio, a uma vida subterrânea, num ambiente inimigo, prisioneiro num campo alemão de concentração, cavou dentro de si, no seu eu, e extraiu essa filosofia desesperada que se chama existencialismo. Os seus romances apresentam uma série de crises emocionais, tristemente vividas por pessoas atormentadas. A sua mais importante obra filosófica é um tratado com cerca de 700 páginas, intitulado O Ser e o Nada. Abre aspas, diz-me como reages e direi quem és. Fecha aspas. Golpes na vida há para todos. Diante deles, cada indivíduo reage de forma distinta e, com isso, revela a sua verdadeira natureza. Não sendo positiva a sua filosofia, a única coisa que Sartre pode nos oferecer é nos mostrar seu tipo de reação. Ao expressá-la, atribui a causa a Deus, ao absoluto, à filosofia, ao mundo, mas na realidade expressou apenas a sua reação pessoal, não fazendo mais do que se revelar a si mesmo, elevando a sistema filosófico como premissa axiomática e indiscutível de cada afirmação sua, a sua forma mental, o seu temperamento, o seu tipo de personalidade e, portanto, seu modo de reagir. Pode-se afirmar isto porque, em iguais condições de opressão e de dor, outros indivíduos, de diferente estrutura mental e moral, reagiram de um modo totalmente diverso e, fazendo aflorar elementos opostos aos negativos, responderam não com uma reação egocêntrica contra Deus, mas sim com a afirmação de sua ordem vitoriosa sobre o mal, reencontrando nessa ordem, em defesa da própria vida, o manancial da própria potência espiritual. Então, a filosofia de Sartre não é uma filosofia de potência, apoiada em bases positivas, mas sim de fraqueza, porque se apoia sobre bases negativas, tal como o egocentrismo do indivíduo que se autoeleva pretendendo substituir-se a Deus. Não é uma filosofia de esperança e salvação, mas de desespero e perdição. Não é filosofia de quem vence, mas de quem fica derrotado na luta pela sobrevivência. A própria vida, medindo tal filosofia negativa com o seu metro biológico positivo, condena-a perante o supremo fim da sobrevivência, como sendo uma coisa gasta, decadente, antivital. Nietzsche, outro negador de Deus, teve, pelo menos, se bem que emborcada, uma fé involuída, mas poderosa e vital, acreditando num super-homem bestial, arremedo de herói satânico que tem a força de se erguer num desafio diante de Deus, possuindo a coragem de conduzir, sozinho contra todos, uma luta sobre-humana para se manter e vencer em posição diante Deus, como dominador do caos. Em Sartre, não há sequer esta força positiva, que apesar de involuída e horrorosa, ainda assim constitui uma tentativa de potência e grandeza. Em Sartre, a vida retrocedeu um passo a mais em direção à anulação. Ele expressa e personifica o processo humano, hoje em andamento, de destruição dos mais altos valores morais, que são a única perspectiva de um futuro melhor, a esperança na qual a vida se aferra, a antecipação do ideal ao longo do caminho da evolução para dar a força de chegar até lá. Em vez de avançar para ascender e viver sempre mais, Sartre nos canta a marcha fúnebre da vida. Em lugar de despertar o espírito com altos conceitos vivificantes, a mente esvazia-se no nada, a alma apaga-se sem esperança, tudo afunda-se na negação. Sartre enxerta-se na anulação espiritual e moral dos tempos modernos, que ele simboliza e reflete, descendo ainda mais do que Nietzsche. A pintura, a escultura, a música, nas suas loucas expressões, negadoras de qualquer princípio de harmonia ou beleza, e feitas de deformações involuídas, que se querem fazer passar por profundos conceitos, encontram-se hoje, assim como outras formas da arte e do pensamento, em fase de destrucionismo. Vivemos na época das demolições. É verdade que a casa está podre e está sendo destruída. Mas a vida ao negativo é morte. Em nossos dias, há que se contrapor à negação uma paralela afirmação que permita à vida ressuscitar em outra forma. De momento, não se vêem sinais de reconstrução de uma nova casa, que, no entanto, é necessária para se poder viver em qualquer lugar. Sartre é simplesmente um destruidor que tende ao vazio através da anulação das ideias fundamentais, fruto do trabalho milenar que conduziu à conquista dos mais altos valores da humanidade, os quais, perante a evolução, inclusive a biológica, são de primeira necessidade. Os homens práticos, de ação, poderão zombar destas afirmações, para eles teóricas e fora da realidade da vida. Mas não sabem que a demolição espiritual implica como consequência a demolição material, última fase do mesmo processo destrucionista, fazendo-se nesta forma concreta compreensível a todos quando já é demasiado tarde para deter o movimento. Mesmo que o mundo não compreenda isso, a destruição dos valores espirituais, que constituem o mais precioso tesouro para o homem atual, leva à destruição dos materiais, dano provocado por ele próprio com a inconsciência de uma criança que, brincando com um revólver carregado, poderá matar-se a qualquer momento. Para melhor satisfazer a voracidade do estômago, é mais prático e de tangível utilidade imediata eliminar o esforço de fazer o trabalho de alimentar o cérebro. Assim pode-se gozar e engordar. Pode o estômago ter a sabedoria e a consciência para dirigir os movimentos do corpo? Aonde irá ele terminar se for abandonado a si próprio. Assim como a defesa e a sobrevivência do corpo dependem da direção do cérebro que o move, também a conservação dos bens materiais depende da existência das diretivas espirituais. Hoje, neste mundo, devido à potência dos meios destrutivos, é necessário um redobrado juízo para não acabarmos nos matando a todos, impulsionados por desapiedados egoísmos. Vai-se perdendo a cabeça ao eliminar esses freios espirituais, feitos de ordem e justiça, que são os mais aptos para nos salvar. É alarmante que o mundo tenha respondido à tendência destrucionista de Sartre sem reagir ou se rebelar, mas sim o seguindo. Isto é grave, porque prova também que o mal não é a exceção de um caso individual, mas sim um fato coletivo, dado por uma corrente psicológica expressa com a filosofia da moda, que se chama existencialismo. Se não se trata de um caso isolado e isolável, se o mundo aceita Sartre, se este é o tipo de pensamento que há adiantado a Europa, cérebro do mundo e representante do ponto mentalmente mais avançado, lança como modelo de vida, então devemos crer que tudo está se desfazendo, porque o cérebro está gasto e segue à deriva, sem diretivas. Estamos, pois, em fase de involução ao invés de evolução. Caminha-se para trás e não para diante. Quem conhece as leis da vida sabe que terrível coisa significa, em termos de embrutecimento e dor, um retrocesso involutivo. Quando a cabeça se põe a olhar para trás, todo o corpo a segue e se põe a caminhar na mesma direção. Se não há reação ao mal, este entra e vence, destruindo o organismo. Quando na alta cultura encontra ressonância o que é corrosivo e destrutivo, então é a própria vida que está ameaçada nas suas primeiras origens espirituais. Isto não é questão de fé ou de opinião. Falamos em termos de uma biologia positiva do espírito, que para quem a conhece, é cientificamente controlável. Quando vemos que os bons exemplos passam despercebidos, sem despertar eco algum nos espíritos, quando vemos que os maus exemplos são espontaneamente seguidos, despertando ecos, interessando a crítica e encontrando seguidores, então devemos concluir que se deu a precipitação pelo caminho da negação e o pior está por acontecer, porque se vai em direção ao vazio e ao nada, onde a vida se apaga. O fato de ter sido conferido a Sartre, neste ano de 1964, o Prêmio Nobel de Literatura, que representa o pensamento oficial, julgado o melhor produzido em nosso tempo, confirma as precedentes afirmações, havendo motivo, então, para se crer que foi conferido em sentido oposto ao desejado pelo próprio Alfred Nobel, fundador do prêmio. Pode-se assim compreender o erro e o perigo que este estímulo representa. Não se trata apenas de ter tirado uma ajuda para os construtores, mas também de ter ajudado aos destruidores, acelerando a velocidade na descida. Não se pode deixar de ver em tudo isto uma vingança histórica, lançada em direção destrutiva, que se inicia no campo espiritual e que no terreno material está sendo preparada com a contínua e sempre mais difundida construção de bombas atômicas. Assim, o destrucionismo no campo espiritual chegará até às últimas consequências no campo material. Vivemos num universo em que tudo está ligado e repercute de um polo ao outro, de modo que nenhum movimento pode isolar-se das suas repercussões. Falamos de vingança histórica. Não é possível que a ameaça de um cataclismo possa ser justificada como resultado somente da inabilidade ou inexperiência de quem o provoca. Mesmo que na superfície seja ao contrário, o que rege na profundidade da vida é um princípio de justiça, pelo qual o que nos acontece, em bem ou em mal, é merecido. Assim, quando durante séculos acumularam-se erros e culpas, continuando-se a cometê-los hoje com acréscimo de potência e requinte, quando o pensamento filosófico, em lugar de dirigir, é um cancro que corrói, e a ciência, o mais alto produto da inteligência, prepara a destruição da humanidade, perguntamo-nos então se não será merecido e fatal o destino que cada um terá de cumprir. Há quem creia que basta negar uma coisa para que ela deixe de existir, que seja suficiente ignorar as leis da vida para que elas deixem de funcionar. Já falamos de uma grande alma, Teilhard de Chardin, que trabalhou no sentido construtivo, oposto a Sartre, para trazer um ideal à Terra e não para destruir os vestígios de outros, para nos fazer avançar e não para nos fazer retroceder evolutivamente. Como cientista, ele procurou nos trazer Cristo pelas vias positivas da observação e da lógica. Mesmo assim, foi condenado pela sua igreja ao silêncio e a morrer tristemente no exílio. Eis o tratamento que em nosso mundo obtém os construtores. No entanto, eles são indispensáveis à vida para compensar o trabalho dos destruidores, que tendem a deixá-la abandonada no vazio. Junto aos cemitérios cheios de túmulos, é necessária uma contínua produção de recém-nascidos. Somente se vive enquanto se caminha. Livremo-nos de parar ou retroceder. A Igreja alia-se com os distribuidores do Prêmio Nobel e realiza o mesmo movimento, seguindo o mesmo caminho, que vai no sentido do retrocesso e conduz ao mesmo resultado. Tudo caminha na direção negativa, tanto no caso de Sartre como no caso de Teilhard de Chardin, uma vez que, por um lado, estimula-se o mal e, por outro, obstrui-se o bem. O ponto de chegada é o mesmo. Impulsiona-se o avanço dos destruidores e paralisa-se a obra dos construtores. Colabora-se assim em plena concórdia. A conclusão não pode ser outra senão aquela que explicamos. Quando se trata de uma vingança histórica, portanto de um destino merecido, este se torna fatal. Quando se optou pela corrida em descida e já não é possível deter-se, então, para que a lei se cumpra, ficamos cegos, não sendo mais capazes de ver o perigo nem a própria salvação. E talvez o drama do atual momento histórico consista justamente nesta cegueira, necessária para que se faça justiça. Sim, neguemos os valores superiores, emborquemos as partes. Ao invés de colocar o estômago a serviço do cérebro, coloquemos o cérebro a serviço do estômago. Abandonemos o leme da vida, deixando-a ir à deriva, sem diretivas, em vez de guiá-la com sabedoria, mantendo-a ao longo do caminho da evolução, que conduz à salvação. Onde pode ir bater um automóvel numa corrida quando o motorista está enlouquecido? Esqueçamo-nos da fundamental função biológica de orientação que os ideais cumprem para nos levar em direção ao melhor. Assim, seremos presos no vórtice medonho dos retrocessos involutivos que se fecham em espirais cada vez mais estreitas até chegar ao fim, com a destruição da raça humana, caso esta se demonstre inepta para a vida. A vida já destruiu outros tipos biológicos que se colocaram nessas condições e, portanto, está pronta a fazê-lo também com o homem. Sabemos que este é o sistema dela. Tornemo-nos loucos, então, mas a vida não brinca. Há 2 milênios que o cristianismo luta para civilizar o homem, realizando um trabalho paralelo ao das religiões irmãs nos outros continentes. Agora desencadeia-se de novo a besta, que já não possui somente dentes caninos e garras, flechas e espadas, mas também bombas atômicas. Premiai os destruidores, que o mundo os proclame e os siga. Sufocai os construtores, fazendo-os morrer sepultados no silêncio. Ciência, filosofia e religião, todos parecem ignorar as leis que regem estes erros. Admita-se ou ignore-se Deus, estas leis funcionam, sendo feitas de forças invencíveis, atuando segundo princípios que nenhuma negação pode anular. Constituindo alimento vital, estas forças exaltam a quem trabalha segundo a sua ordem, mas se negam e esmagam a quem tenta rebelar-se, indo contra a sua corrente. Negai, negai, mas negareis antes de tudo a vós próprios. Destruí e sereis destruídos. O que lançais para fora de vós cairá sobre vós. Este é o produto que advirá de vossa atual semeadura e que pesa sobre o mundo. Daquilo que foi feito, ninguém pode escapar às consequências, pois elas são merecidas. De nada serve negar. Os erros têm de ser pagos da mesma forma. Age-se, no entanto, como se as opiniões humanas tivessem o poder de alterar a estrutura da existência e as leis que dirigem o seu funcionamento. Sim, proclamemo-nos livres. Experimentemos violar as leis da vida e logo veremos o que sucede. A nossa cegueira pode nos fazer crer que sabemos vencer. Mas, quando pela nossa astúcia imaginarmos ter enganado a Deus, então tudo cairá em cima de nós. Destruamos os alicerces da casa da vida, suprimindo os superiores valores do espírito, e encontraremos o nosso fim. Tanta fome de liberdade, mas é somente fome de animalidade, impulso em direção negativa, para retroceder e ficar embaixo, eximindo-se da fatigante disciplina da evolução. Retroceder significa voltar aos níveis evolutivos mais baixos, onde a vida é mais dura. Significa involuir até o estado feroz da besta. Quem sabe se não é este o futuro para o qual a humanidade está se preparando? O momento é tremendo. Os velhos valores esgotam a sua tarefa e só funcionam com esforço. Não se vê surgirem novos. Que diretivas daremos ao caminho da vida? Como já vimos, abusou-se tanto dos velhos ideais que hoje, na sua forma atual, eles já não servem, embora contenham pontos a serem renovados. Mas para renová-los, é necessário substituí-los por melhores e não por piores. Para retroceder, basta não se mover. Se não avançarmos em direção aos valores superiores, continuando o caminho neste sentido, retrocederemos até o nível animal. Em certo momento, oferecem-nos um existencialismo ateu e pessimista como um sistema filosófico levado a conclusões éticas com pretensões de moralista. Deseja-se encher o vazio com o vazio. Oferece-se como diretiva uma ausência de diretivas, ou pior ainda, uma diretiva indecida que acelera a destruição. Esta é a vitalidade do câncer. Até mesmo este é movido por um impulso de multiplicação vital, mas no sentido da autoanulação. Temos, portanto, uma filosofia emborcada, dirigida no sentido de destruir a vida, porque nega o espírito que é vida, e de nos fazer retroceder para mais longe de sua meta, Deus, ponto para o qual caminha a evolução. Num momento crítico, é necessário um impulso para diante. No entanto, é dado um impulso para trás com a oferta de um banquete de pseudovalores e de negatividade destruidora. Em Sartre, não encontramos uma revalorização de valores, mas sim uma sua desvalorização. A destruição, quando se torna necessária, somente é admissível como condição e primeiro momento de uma paralela construção. Aqui falta o segundo termo, que justifica o primeiro. Isto é niilismo, desagregação do existir, triunfo do não ser. É necessário, pelo contrário, saber reconstruir e ter a força de subir, se não quisermos deter a nossa evolução, na qual está a salvação. É certo que estamos carregados com todos os erros do passado, mas vivemos para não os cometer mais. Podemos estar cheios de imperfeições, mas vivemos para nos aperfeiçoarmos. O mundo está repleto de falsos cultos e de ideais prostituídos ao interesse, mas vivemos para nos purificar e nos aproximarmos sempre mais de Deus. Sobretudo no momento atual, temos necessidade de uma filosofia sã, vivificadora, saneadora, cheia de valores vitais. Contudo, nos é oferecida, ao invés disso, uma filosofia cheia de ansiedade e de desespero, que não resolve problema algum. Ao invés de sanear, a negação mata. Uma filosofia feita de pessimismo não pode cumprir funções vitais e curativas. A angústia só abate. Nada se pode construir sobre um estado de espírito apreensivo. Poderíamos ver neste fato a verdadeira face do mundo, que nos aparece assim como uma expressão de angústia. Mas esta é a tristeza de quem perdeu o caminho da evolução e, com isso, a esperança da salvação, encontrando-se perdido e sozinho no deserto. Corresponderia à tarefa do pensador, que representa a intelectualidade dirigente, o dever de orientar o caminhante desviado. Mas, ao contrário, ele faz sua esta angústia, deixando-se arrastar por ela e apresentando-a como sistema filosófico. Mas quem assume a função diretiva de médico tem o dever de curar, tratar e dar saúde ao doente. Se, pelo contrário, adoece junto com este, então usa o mesmo leito, preparando-se ele também para morrer. Um médico assim, mais doente do que o próprio doente, não serve para este, eliminando assim qualquer possibilidade de salvação. Assim caminha o mundo hoje, indiferente ao seu eterno destino, sem entender o profundo significado da existência e a sua suprema finalidade. É absurdo dizer então, abre aspas, é impossível chamar-se de destino a existência febril, fecha aspas, quando isto significa a ascensão ao céu, a conquista de uma existência superior. Quem segue a filosofia da anulação é natural que se encontre isolado, aniquilado, perdido no vazio, oprimido pela angústia na qual a vida chora o seu fracasso. A negação entristece porque a vida é feita para afirmar. Este é o sofrimento daqueles que, repelindo a supervida do espírito, condenam-se à morte. Esta é a sorte das almas vazias, dissecadas, congeladas, amantes da negação. A vida que se faz poderosa no espírito nada teme, pois na morte está cheia de alegria da ressurreição, e na dor está rica de esperança, não conhecendo a angústia do vazio, porque é ativa em cada instante, no trabalho da própria superação e na conquista por meio da evolução. Tal vida, iluminada pelo conhecimento e potencializada por recursos interiores, é dinâmica e criadora em cada momento, tornando-se jubilosa por suas realizações, que a levam cada dia mais alto. Em Sartre, negando-se Deus, em meio à dor fica só a angústia. É o pranto da alma arrancada da primeira fonte de sua vida, sem meta e sem esperança de salvação. Em Teilhard de Chardin, junto a Deus, em meio à dor, permanece a consciência de uma supervida, ressurgindo-se do sofrimento na alegria. É o regozijo da alma que se une cada vez mais à sua fonte de vida. Quando a selva arde em chamas, é natural que o pássaro use suas asas, desenvolvidas com a sua evolução, e voe para longe, salvando-se. No entanto, ninguém pode evitar que o verme morra queimado, porque este, sendo mais atrasado, ainda não chegou a construir tais meios. As leis da vida continuam funcionando mesmo para quem as ignora ou as nega. Fixemos claramente a nossa posição perante Sartre e o existencialismo. Não estamos do lado negativo dos destruidores dos valores espirituais, mas sim do lado positivo e afirmativo dos construtores. A nossa filosofia, por ser feita de esperança e de coragem, está no polo oposto à filosofia de Sartre, que é feita de pessimismo e de desespero. Para nós, o ideal não é ilusão e traição, mas representa um valor biológico positivo como antecipação da evolução. Para nós, a afirmação da existência de Deus não é o produto de uma fé, mas sim uma certeza, derivada da constatação da presença de uma suprema inteligência anteposta ao funcionamento orgânico do universo. Dizemos, com Sartre, que o homem é um desgraçado, mas acrescentamos que ele pode e deve superar a sua desgraça. Constatamos as dores do mundo, mas nem por isso nos deixamos vencer, abandonando-nos na inércia, pois compreendemos a função criadora da dor e, pelo contrário, impomos-nos o esforço de superá-la, realização que depende de nós e é possível, porque assim querem as leis da vida, estando escrito que isto se deverá cumprir no futuro por evolução. Trata-se de conceitos que em outros lugares amplamente ilustramos e demonstramos. A nossa atitude é ativa, de quem caminha em direção à vida, e não passiva, de quem se deixa ir para a morte. São simples os raciocínios do existencialismo na sua liquidação sumária de Deus. Os ateus dizem, abre aspas, Deus criou as criaturas para fazê-las sofrer. Como o mal em Deus é um absurdo, Deus não existe, fecha aspas. Este discurso significa, abre aspas, o que verdadeiramente importa sou eu. Eu sou o centro e tudo deve existir em função de mim. Tudo quanto está contra mim deve ser eliminado. Deus me fez sofrer, havendo-me dado essa triste vida. Então eu o rejeito. Portanto, ele não existe. Fecha aspas. Quem raciocina assim não compreende que Deus não faz as criaturas sofrerem, mas que são elas que sofrem como consequência dos seus próprios erros para aprenderem a não errar mais. O indivíduo que pensa desse modo demonstra com isso encontrar-se ainda evolutivamente atrasado na direção do antissistema. Isto é provado pela sua psicologia de rebelde, que o induz a lançar a culpa sobre Deus contra quem ele se revolta, em vez de lançá-la sobre si próprio. Esta é de fato a mentalidade do biótipo do antissistema, que na dor procura a fuga negando e não a salvação afirmando. Segundo a tese existencialista, o universo seria um absurdo, nada teria sentido e a liberdade humana, surgida por acaso num mundo incoerente, seria inútil para qualquer finalidade de bem. Pessimismo cheio de horror e náusea, em completa oposição à concepção cristã. Seguindo esta, colocamos-nos em uma posição completamente oposta àquela, procurando cheios de esperança os valores positivos e construtivos com uma forma mental do tipo sistema. Se estamos embaixo, na desordem e na dor, é porque somos ainda atrasados. Mas o caminho da evolução está aberto diante de nós para que o percorramos e assim possamos nos redimir emergindo sobre o estado atual. O homem tem nas mãos os meios para se avizinhar sempre mais da felicidade, e isto é possível, basta que ele saiba merecê-la, movendo-se com inteligência e consciência segundo a lei de Deus, no seio da qual ele vive. A vida, compreendida e vivida a sério, é uma imensa obra de construção. Mas pode-se explicar o existencialismo. Sartre, por si só, não poderia fazer nada. Em seu sistema, tomou o corpo e encontrou a sua expressão uma corrente já formada no subconsciente coletivo, dada por um estado de ânimo de desespero devido às duas guerras ferozes e inúteis, destruidoras de toda a fé e ideal. Por isso, o destrucionismo existencialista, havendo encontrado o terreno adequado, teve seguidores e sucesso. Quem está cansado e doente de desilusões, prefere abandonar-se no caminho fácil da descida, ao invés de se esforçar pelo caminho árduo da subida. As massas comodistas procuram fugir ao trabalho sério e construtivo, que exige pensamento, esforço e sentido de responsabilidade. Estimulam-nas, pelo contrário, o atalho, a evasão e a inércia do pessimismo. Mas assim não se resolvem os problemas, pagando-se então as consequências. Tudo isto é prova de debilidade e decadência. Respondeu-se então não com a sã reação de um organismo forte, que tem vontade de superar os obstáculos para sobreviver ao ataque do mal, mas sim com a reação oblíqua e patológica de um organismo doente, impotente para vencer a doença. Isto se torna mais grave ainda por estar afetado o cérebro da humanidade, representado pela elite intelectual da civilização europeia. Trata-se de uma psicose que corrompe o centro diretivo, justamente o órgão que deveria assumir a tarefa de orientação espiritual do mundo. Se o cérebro está doente, o que sucederá com todo o resto do corpo? Se a mente, que deveria estar à frente do caminho da evolução, executando o trabalho de antecipar e avançar, está corroída e se desfazendo, levando o dirigente do veículo a perder-se e sair da estrada, então o desastre é inevitável. Devemos aqui explicar como tudo isto pode acontecer. É o pensamento que se encontra nas raízes da vida. O desmoronamento espiritual precede o desmoronamento material e lhe anuncia o começo. O triunfo de Sartre, junto com outros detalhes, pode ser um sintoma premonitório de que está amadurecendo o fenômeno da liquidação da civilização europeia. Não vemos os filósofos e pensadores no terreno da ação e da realização. No entanto, são eles os primeiros motores das revoluções e revoltas das épocas seguintes. Karl Marx antecipou os levantamentos políticos do século XX nas salas de leitura do Museu Britânico. As inflamadas polêmicas de Søren Kierkegaard assentaram as bases sobre as quais Sartre construiu o existencialismo. Assim, por obra de um só pensador, a semente é lançada. Se ela encontra o terreno adequado, então se desenvolve rapidamente, afirmando-se segundo a sua natureza. Assim sucedeu com o comunismo e com o existencialismo. Formam-se correntes de pensamento coletivas e vão se amadurecendo os fenômenos sociais nos quais elas tomam corpo até alcançarem a sua realização como fato histórico. Num ritmo de sucessão de fases, os fenômenos seguem a trajetória do seu desenvolvimento, a qual, uma vez iniciada, os leva a percorrê-la conforme a sua lei até o fim. É difícil detê-los, porque as forças que os puseram em movimento, enquanto não atingirem seu esgotamento, continuam atuando, e só um equivalente impulso em sentido contrário pode neutralizá-las. Assim, Desde o começo, o observador atento pode ver qual será o futuro desenvolvimento do fenômeno, porque, uma vez lançado, ele se mantém inexoravelmente fechado dentro das normas da lei reguladora do seu transformismo. Sabe-se, então, a direção e as soluções finais às quais fatalmente conduzirá a história. Esta avança por fases sucessivas, sendo que cada uma, pelo fato de estar implícita na fase precedente, encontra-se ligada à outra numa sequência inevitável. Quando a história canaliza-se por um determinado tipo de fenômeno, deve seguir os períodos do seu desenvolvimento, conectados logicamente e condicionados uns aos outros, como os anéis de uma mesma cadeia. Vários elementos, cada um tendo e cumprindo a sua própria função, escalonam-se sucessivamente no tempo: o pensador, o revolucionário, o guerreiro, o líder, o estadista, o político e as massas que o seguem. Cada um, a seu tempo, é atraído, envolvido e colocado em movimento, sendo todos postos a trabalhar, vencedores e vencidos, hoje lançados para posições superiores, quando a sua colaboração é útil e se adaptam ao seu mandato, cumprindo a sua função histórica. Amanhã, porém, abandonados e liquidados, quando já não servem mais. Cada um crê ser uma força autônoma, trabalhando para si mesmo, mas não é senão um instrumento, um momento de um processo histórico, um elemento que só vale em função do trabalho a cumprir, em relação ao qual o indivíduo ocupa a posição que o valoriza. Regidas pelo princípio das unidades coletivas, vemos as unidades menores unirem-se organicamente para formar uma unidade maior. Assim, no desenvolvimento destes fenômenos, observamos os movimentos dos elementos menores coordenarem-se instintivamente para determinar os movimentos maiores. Semente e terreno, impulsos e ambiente, chefes, iniciadores e massas, espírito revolucionário e resistências, ações e reações, impulso inovador e consentimento dos seguidores, todos acabam por colaborar num único concerto que a história desenvolve logicamente, arrastando todos no seu progresso. É com esta consideração que devemos enfrentar o fenômeno do existencialismo. Sua importância não está no fato de ser uma teoria que, como fato individual, não conduz a nenhuma consequência, mas sim no consenso geral a seu respeito, na sua aceitação como um fenômeno coletivo, o que lhe confere volume, extensão e significado. Então a teoria filosófica enxerta-se na vida e torna-se realidade histórica, porque, transformando-se em forma mental coletiva, entra no terreno das realizações. Quando a filosofia que passa a imperar por ter alcançado tão vastas ressonâncias é uma filosofia corroída, então ela se torna um perigo social através do grupo que, tomando-a como bandeira e fazendo-se expoente dela, vem a incorporá-la e expressá-la. O fato de ter a doença um caráter social faz pensar num estado de decadência da sociedade. Uma doença que fica limitada a um só indivíduo ou a poucos não tem importância, mas torna-se grave quando assume proporções epidêmicas. Matar o ideal é perigoso, pois ele cumpre uma função biológica necessária de orientação da vida, projetando-a em direção ao futuro. Se envenenarmos a vida no seu nível mais alto, o espiritual, acabaremos por envenená-la totalmente, portanto, também no plano material. A medicina psicossomática reconhece que a origem de algumas doenças orgânicas deve ser procurada no terreno psíquico. Em tal caso, as etapas sucessivas da ação da psique sobre o corpo são: distúrbio psicológico, anomalia funcional, alteração celular e lesão anatômica. Existe, assim, uma psicogênese das doenças físicas. Perante a higiene psíquica, a humanidade encontra-se na fase pré-infecciosa, indefesa contra os ataques e os venenos psíquicos do ambiente. Se a vida é corroída no seu polo espírito, acabará por se corroer também no seu polo matéria. Se destruímos a saúde do órgão de orientação diretiva, destruiremos forçosamente a do organismo físico que depende dele. O espírito encontra-se mais avançado no caminho da evolução. Está à frente do comboio, sendo o iniciador da marcha. O resto o segue. Se suprimimos o ideal, obstruímos a via de nosso desenvolvimento e recaímos na baixeza animalesca de nosso passado biológico. Desta forma, acabamos por matar a nós mesmos, porque atraiçoamos a evolução, o fim maior da vida, que emborcada é morte. Então a existência perde todo o sentido e valor, ficando reduzida a um charco inútil, sem meta e sem futuro, quando na verdade constitui um precioso meio que possuímos para alcançar os mais altos destinos. Parar no meio da universal marcha evolutiva significa ficar atrasado e ser superado. Se nos retiramos do nível biológico mais avançado, o espiritual, o centro da vida retrocede para se reconstituir num plano inferior, mais evoluído, ao nível animal. Tendo-lhe sido fechado o caminho da evolução, a vida se retrai, contraindo-se em dimensões biológicas inferiores. Então a civilização desmorona-se na barbárie, a ordem no caos, o bem-estar na miséria e no sofrimento. O castigo mais grave com que a lei da própria vida golpeia a recusa à ascensão é a contração das dimensões biológicas, é a redução do espaço e da expansão vital, é a mutilação e o sufocamento da existência. O maior perigo que ameaça a humanidade nesta excepcional hora histórica em que ela se encontra numa curva do seu caminho evolutivo é um retrocesso involutivo. Agora que os tempos estão maduros para se avançar, ao contrário, retrocede-se. A filosofia da negação leva à involução. O destrucionismo tende ao retrocesso. Nós estamos do lado da vida e da sua evolução. Sustentamos os seus direitos e o dever de fazê-los valer. Ao lado do cristianismo, sustentamos os mais altos valores da civilização, os do espírito. Deixamos para as clínicas psiquiátricas as filosofias suicidas, doentes, cheias de negação e desespero. Na luta, devemos arder de fé. A dor deve nos reforçar e ser vencida pelas potências do espírito. Queremos uma virilidade que, superando aquela primitiva e agressiva de nosso mundo, possa vencer em planos mais elevados. A nossa obra é uma reação a essa destruição espiritual, que neste período de decadência do mundo tende a se fazer universal, abrangendo pintura, escultura, música, literatura, moral e filosofia. O valor está em resistir a essa destruição, lançando-se a construir, a fim de se preparar para preencher o vazio que será deixado. Por isso, não oferecemos uma filosofia de palavras, sutil, de requintado bizantismo, vã e decadente, como a que está hoje em moda. Oferecemos uma espiritualidade forte, positiva e criadora, de superação evolutiva e de construção biológica. Uma espiritualidade que não se apoia apenas sobre bases fideísticas religiosas convencionais, mas sobre bases controláveis, científicas e racionais. Parece, no entanto, que a humanidade está mais apta a responder aos apelos do mal do que aos do bem, preferindo aderir a quem lhe convida a seguir o cômodo, mas perigoso, caminho da descida, do que a quem lhe propõe o fatigoso, mas saudável, esforço da subida. Este é o drama humano que o triunfo do existencialismo nos revela, no qual os construtores permanecem incompreendidos e isolados, enquanto os destruidores, que impulsionam para o pior, são compreendidos e seguidos. Isto significa que a tendência da humanidade, ao invés de seguir na direção do sistema, é gravitar para o antissistema, num retrocesso a estados mais involuídos, a níveis de vida inferiores, cheios de trevas e de dores. Esta desordem central que está no espírito, de consequência em consequência, pode se concretizar nos fatos e nos levar a uma guerra atômica. A opinião pública preocupa-se com o atual momento vertiginoso da população, problema do qual já tratamos. Como um pressentimento, pode surgir a dúvida de que este aumento seja um sinal de uma providência que a sabedoria da vida toma para assegurar a sua sobrevivência, como um sintoma revelador da aproximação de uma paralela e correlativa destruição demográfica. Este aumento, então, seria explicado pela necessidade de nos encontrarmos prontos para enfrentar o novo assalto à vida, compensando as grandes perdas de uma guerra atômica para vencê-lo. Na sua imensa experiência, a vida sabe muitas coisas, como prova o fato de que soube chegar até aqui, superando muitos outros cataclismos. Nos seus equilíbrios, a vida, através do aumento da população, resolveria o problema da sua defesa e, com a destruição, corrigiria o excesso da superpopulação. Isto não surpreende a quem conhece os métodos da natureza. Por outro lado, eles são impostos também porque é necessário respeitar a liberdade humana, para que, errando, o homem seja obrigado a se corrigir. Se ele está louco, o que pode fazer a vida a não ser correr atrás dele para remediar as suas loucuras? Se tivesse sido possível para ele, o homem já teria destruído o planeta há muito tempo. Só assim tudo se salva. Da liberdade de chegar a uma superprodução demográfica, decorre a necessidade de equilibrá-la com uma compensadora superdestruição demográfica, objetivando a sobrevivência da raça humana e a necessidade de fazer esta nova grande experiência, a fim de acabar definitivamente com as guerras, fazendo o homem pagar seu erro com a própria dor, para que ele aprenda a não repeti-lo. Se para ensiná-lo não há outro argumento a não ser a sua dor, vale a pena, pelas vantagens que daí derivam, deixá-lo enfrentar semelhante experiência, mesmo que ele tenha de pagar bem caro. Assim como ocorre para a medicina psicossomática, conforme já dissemos, também é lei, por princípio de solidária correspondência entre os fenômenos, que a desordem espiritual deva fatalmente seguir a desordem material. Se hoje constatamos a presença da primeira, devemos logicamente esperar o surgimento da segunda. Esta destruição no plano físico constituiria, segundo a lógica sucessiva dos momentos do fenômeno, o ponto final do seu desenvolvimento, implícito na sua fase inicial de preparação, que é a atual desorientação espiritual, da qual o existencialismo faz parte e é uma expressão. Final do capítulo 6.